te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. Sou grato por tudo que vivo, rativo, não minto, suspiro. Vou trago uma dose, um tiro, soldado sentido. Não pode dar milho na estrada de espinhos, caminho invisível. Sei que a porta tá fechada, presa ao léu. Triunfo no meu trono, arrasando os arranha-céu. Vivo a rua e quem não tá ligado é made from hell. Faço meu papel, é cruel, de vida dos céus. Oh Lord, se for preciso eu derramo meu sangue. Eu e minha gangue, L.U.G.R.E.G. A.K.A. Infame. Bato na tecla que o jogo vai virar. Vários sábios dizem foda-se, mas nem param pra te escutar. Meu próprio Deus sou eu mesmo em meio à guerra. Jerusalém, Babilô, perigo entre as vielas. Não fujo das conversas, deixo minha opinião. O céu é o limite, as asas da imaginação, irmão. Se tudo passa, então passe a acreditar que o amanhã trará o sol. E o sol trará o que a te faltar. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. Então me passa o joystick na playlist de Joe Snake. Se tem de monte na city, mas é careta igual Slender. Entre a guerra e a paz universal, prefiro ficar neutro no meu universo casual. É cada qual no seu cada qual, não interfira nas linhas. É cada qual no seu cada qual, porque as estrelas são pacientes. Espero o dia inteiro pra brilhar no céu com Vicente. Transportar conhecimento ao professor é coerente. Afundar na ignorância é deprimente. E nos trilhos, com paisagens coloridas, vejo pessoas sorridentes e doloridas, resistentes e tão sofridas. Se a vida fosse flores, teria um jardim e não feridas, e não feridas. Que a loucura salva vidas no mundo. Lucidez, tio, não faz se você profundo. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. Vou viajar no infinito pra buscar tudo que é bom. Foda-se quem não acredita, tô pra chapar nesse som. Pra aprimorar o meu dom, que às vezes me deixa tenso. Meus versos são partículas de um sonho imenso, onde eu exponho o que eu sinto. Claro, tudo que eu penso, onde a loucura conflita se choca junto ao bom senso. Não tem limites que impeçam, sei que uma hora eu venço. E nada vai me parar, cês não vão ver meu silêncio, mano. Nesse mundão são várias fitas, né? Cê quer viver, não puxa o cão, pois também morre quem atira, né? A cura de todas as feridas é viver a vida intensamente, visando sempre a saída a melhor possível. Cê sabe bem, nem tudo convém. Cara, nunca foi fácil pra ninguém, mas busque o melhor pra si, lute e viva. Busque além, mano, aproveita a tua vida. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem. É que não tá fácil pra ninguém, nem tudo que cê tem te faz alguém. Esqueça os poréns, limites não existem pra quem quer se sentir bem. Se é pra somar, então vem.